Luciano Guimarães, mais um autoral de sentimento, viu? Até hoje eu espero a satisfação. Esse amor de pratinho não serve mais não. Você me iludiu, disse que ficaria pra sempre. Tudo que um dia eu imaginei fazer foi em vão, me arrependi em conhecer você. Mas é natural, a gente quebra a cara e fica mal. Não caio nas suas mentiras, pra você é o fim da linha. Você só pensa em me usar, me usar, me usar, me usar, me usar. Mas hoje eu vou te agradecer, que foi por causa de você. Esse amor de pratinho